这是北纬七千公路，下去80。 3804, após ETAP, desça para 2000 pés, ajuste no 06, está autorizado em LS, que reporte estabilizado. Gente, após ETAP, 2000, 06, confirme? Afirmo. Gente, após ETAP, 2016, então, 3804. Com 4 horas, alternado na Leão. Então, 3895, autorizado táxi direito em direto ao ponto de espera. Quando lá chame torre 118 desse 95, ajuste no 06. 1895 via Índia, ó. Então, 3895, bom dia. Bom dia, Golo 556, decola 1200 pés, nada é. Golo 556, contato radar, se me mantém 360, vou a Leda. Direto Leda, Golo 556. Observe o táxi do Airbus da companhia, ingresso em Juliette, portão 02. Juliette pro 02, observa o Airbus do 3604. Azul 4463, autorização em Leão 200. Azul 4463, informação em curso é novembro, pronto, cópia? Afirma. Desconsidera, aguarde um instante para cópia, azul 4463. Daí o coral. Cosa azul. Pode. Autorizado Ilhéus via Golf 677, nível 180. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil Daí o coral. Aciona 5166. Controle 12.8, o azul 4463. Socorro em Léo 780 para Golf 677. Negócio na 10 para direita, Dael Coral 5166 transponder e 20.8 controle, 4463. Azul 4463, protegimento correto, chame para puxa acionamento. Marília. Oito nove cinco decolada 07, chame controle em 16, correção 120.8, movo. 208, bom dia, 3295. Controle bom dia, tá 3895. Tá 3895, contato radar, se mantém 340, vou ali após 2000 pés. Pode 2000, direto Lenda, subindo 340, só 3895. Salvador Azul 4463, pushback acionamento, ponte 8. Autorizado, pushback acionamento, chama para táxi, o Azul 4463. Chama táxi, Azul 63. Para de coordenar com o centro da Flor de Brilho, sou 3895. 3895, inicialmente mantém a saída, informa um tráfego 1,6 milhas à sua frente, fazendo a mesma saída. Ah, tá ok, o 3895. Feliz Andor, Visalpa 10, o 3804. 3804, Torre 1 no 895. 895, bom dia. O Charlie Mike Romeu está pronto para iniciar lançamento, coordenou e está de volta com o Indy 91. Charlie Mike Romeu, livre lançamento, reporta para descida. Valeu. Gol no 556, Recife 1 no 25, décima 1 no 0. 2510, gol no 556. É, passar com o trem embaixo da base, tá? 3804. Baixou e travou, então 3804. Sente confirmado, livre pouso, vento agora 1,60 graus, ou novo lance. Sente, livre pouso, então 3804. Bom dia, informação em curso em novembro, pronto, cópia? Pronto, cópia, 864. Autorizado Maceió, via Peruíche 58, nível 370, decola da 1,0 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Puca e Jamo Caju. Aciona 5174, controle 120.8. Utilizado 370, 358 era via. Puca, Jampo, Caju, açaí. 5174, 208, o 864. Polo 864, que seja muito correto, chama para puxa acionamento. Baixando. Charlie Mike Romeu, passa 2.500. Frequência livre, Charlie Mike Romeu. Romeu. Canaia 6213, aguarde para push. Mandando 6213. Confirme? Pode iniciar, 2003? Fodendo com a equipe de sala, chama para o táxi, 2003. tarde, Altan 3216. Altan 3216, aciona a identificação, desça para o 060, chegada Mari. 060 na Mari, 3216. Altan 3895, chama Recife 1251. Recife 1251, Altan 3895. Quando lá chama torre 118 decimal 95, ajuste na 06. Toque 26, segue o Janete, 895, Salvador, obrigado, bom dia. Salvador, boa tarde, TAN 3892. TAN 3804, boa tarde, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, antes da Juliette, reporte TAN 3809-04. Tá, Juliette, 6203, nós somos em 121, 121 a bordo, com 349, alternando os barulhos. Poxana 6203, autorizado táxi, direito em dia até o ponto de espera, quando lá chame torre 118.95, ajuste na 06, bom voo. 295 no ponto de espera, gente, alvo, obrigado, bom trabalho, Juliette, 6203. TAN 3804. TAN 3804, autorizado ingresso na Juliette, portão 62. 62, ingresso na Juliette, TAN 3804, obrigado. Para pushback, estacionamento 1864. 1864, aguarde para pushback. Aguarda, 1864. Boa tarde, Oxenia 6213, ponte 0-0-0-0. Oxenia 6213, autorizado ANI de colapso no 0-1, no 60 graus, no 0-1. Oxenia de colapso no 4463, após a rolagem do tráfego à frente, a linha mantém cabeceira no zero. Rodovia Carimba, tem 4463. Coordenando com a equipe de São Luís, chame para o táxi, gol 1864. 7, está autorizado então, 864? Afirmativo, autorizado pushback e acionamento. Dá pushback e acionamento para chamar para o táxi, 864. 3, decolada zona 9, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom trabalho, chama 2.3. Salvador, muito bom dia, Chané 6213, Israel. Chané 6213, contato radar, se mantém 360, Valeda. Direto Leda, 360, grato, 6213. Então, 3216, desça para 2000 pés via Mari. Ajustando 06, está autorizado em LS X-Ray, é o número 2. 2, seu pés, estado 1096, 3216, para a possibilidade guardadora? Negativo, mantém a chegada, é o número 2. Check Mike, desse é o número 10. Parando no sol, já vou botar. Salvador, muito boa tarde, bom voo novamente. Bom, 1167. Informação em curso é novembro, correção Oscar, o ajuste 1016. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, via Pizulu 10, nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da Euleda Motiva. Aciona 5410, controle 120 decimal 8. Boa tarde, azul 4463, decolado da Dael, passa 1200, nosso escudo. Azul 4463, contato radar, submantém 180, saída da Dael. 180, Dael, 4463. Escolha assim para puxar acionamento. Vai chamar. Ataque com 864 com 095, a porta é na Aracaju, tem 2 horas. 1864, autoriza ataque até o ponto de espera, quando lá chama a torre 118.95, ajuste no 06. 1895, agora 10, 16, 1864, bora lá. Charlie, Mike Romeu, Silva, 3.500. Quanto dois de Salvador, o Xenerme 6213? Prossigo. O que você deveria, a possibilidade de voar bridge está presente, 6213? Aguarde. Dando grato, né? Autorizado Capavista, azul 4076. 4076, Torre 1895. 18.95, boa. O Xané 6213 está autorizado, Bridge. Direto, Bridge, muito obrigado, 6213. 4076, tração avistado, cheque tem nível e pouso, 1.0, ventou 40 graus, 1.2 nós. Gente, ainda está trem cima, vai checar. Chama estabilizado, obrigado. Corre, pode ser 1864, não pode ser na próxima. 1864 visual com Ibrahim na final? Afirma, tô visual, 1864. 1864, após a passagem do tráfego, vai nenhuma, não tem cabeceiro no zero. É, já não pode passagem nenhuma, tem 864. final de 3000, baixar travado 4076. Azul 4076, ciente, confirmando o livre pouso, o vento agora é 150 graus, 109. Ciente, depois. Salvador, bom dia, bom 962. Bom 962, acionando a identificação, desse hotel 050, chegada a Mari. 050 na Mari, 962. Azul 4463, está autorizado coral. Direto coral, azul 4463. Salvador, boa até 3-1 no 4-4. 3-1 no 4-4, aciona a identificação, desça até o 060, chegada a Mari. 060, reduzidaço para 259. Uau! Azul 4463, Recife 1-251, bom voo. 251, boa. Está pronto para o lançamento, Charlie Mike Romeo. Charlie Mike Romeo, livre lançamento, reporta para descida. Ó, meu. Azul 4076, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Descida o Charlie Mike Romeo. Desça, condições visuais, frequência livre. Romeo. Estabilizando campo à vista, 3-2 no meio da tarde. 3-2 no meio, Torre 1 no 895. 895, obrigado, daqui a pouco. O meu Golf Mike X-Ray, informação em curso de aonde? Confirma intenções? Cliente autorizado, Morro de São Paulo, nível 045, aciona 0134, decola da 17 com a primeira curva pela direita, segue corredor axé. Frequência do controle 120.8, torre 118.95. A palma é o Gustavo Cefreira, autorizado 18.95. Golf Mike X-Ray confirmando, após a decolagem, curva direita, seguindo o corredor axé, restrito a 1.000 pés. Confirme o pátio. Gente, planejamento correto, confirme o B. Gente, acionamento e táxi, chama torre 118.95, Golf Mike X-Ray. Solo, Golf Mike Pois não? Eu gostaria de decolar da 1-0. Gente, decola da 1-0, com curva pela direita, sai corredor axé, restrito 1-6. O Golf Mike X-Way. Após decolar da 1-0, pela direita, sai corredor axé. Salvador, uma boa, Oceano 3290, informação 90. Oceano 3290, aciona a identificação, desce até o 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, Oceano 3290. Gol 962, desce a 2000 pés, ajuste 10 no meio, autorizado LS X-Ray, reposta estabilizada. 2000 pés, 10 no meio, reposta estabilizada X-Ray, 962. Alô, boa tarde, Santa 3216, livrou? Santa 3216, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 01 do Pátio 1. Alfa, Juliette, portão 1, Santa 3216. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Golfo Mike X-Ray, para cruzamento 167. Cruzamento 1167, Gol 1167, confirme, puxa mais acionamento? Afirmo. Coordenando com a equipe de sal, chame para o táxi, Gol 1167. E aí, vai chamar para o táxi. 3144, reduz a 2200 nós e desça até 3000 pés, ajuste 1016. 3.000, quantos nós? 200. Ok, vamos mais de administrar aqui no 209. Poxa, 9330, desça 4 mil pés, 10 no meio, ó, ajuste. Eu poderia ter passado. Salvador, 95 mais, que está no ingresso no Torre do Interlagos, na toa da rotatória. Gente, November Yang Mike, repassa visual com o campo. Passa aí quando visual com o campo, Yang Mike. Xanem é 330, copiou o controle? Negativo. Desça para 4000, ajuste 1016. 4-2-1-3-3, Golf Mike X-Ray voltando, ataque ali. Golf Mike X-Ray, mantenha na Lima. Mantenha na Lima, Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray vai aguardar a aeronave Mãe da Gol terminar o pushback. Após vai seguir a mesma até o ponto de espera. Quando lá, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio. Eu aguardo o Gol pelo igual, pego na mesma meta 0 no 0. E lá, chama na 1895. Golf Mike X-Ray. 3144. Frank Mike, torre 1895. 1895, 95. Salvador, uma venda de mais, Torre Interlagos, na Torre da Rotatória, visual com o campo. Problema é que Mike foi na Torre da Rotatória e reporte no final de 3 milhas da 1-7. É a Torre da Rotatória, reportei na final de 3 milhas da venda de mais. Problema é que Mike, para informação, sequenciamento de 3 aeronaves para aproximação da 1-0. Ok, ciente, na venda de mais. Torre Salvador, boa tarde, Gol 962, externo, baixado, travado, pista 90. Gol 962, livre pouso, pista 90, vento 180 graus, 99. Temos livre pouso, pista 90, Gol 962. Pista Oscar, pronto, cópia. Reporte Inter, interceptando a final da 97. 390, presente na rotatória, interceptando, reportarei na VDF. 500 pés, decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda, segue corredor forte, restrito a 1.000 pés, aciona 5431 no controle em 1.20.8. Vai para aproximação, estabilizado. É 3144, número 2 para pouso, tráfego já avistado, continue a aproximação, aguarde que está livre, QNH 1-0-6, o vento a 1.80 graus, 1-9. Zona 4-4. Gol 1962 para informação, Papa Alfa 8 Alfa, aproximando da final da 17, não interfere na sua aproximação. Sente, boa 962. 1962, informo que o tráfego se encontra à sua esquerda. Sente. Dois nove zero, DC 2000 pés, ajuste 1016. 262, Paulo 4-1, no nível direito, chame Sol em 1219. 2019, vibrar, grato. Amador, uma boa. Então, 3605, com informação ótima. Então, 3605, boa tarde, Oscar, confere, pronto, cópia. Pronto. Autorizado São Paulo, via Zulu 10, o nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da Euluda Motiva. Aciona 5423, controle 120 decimal 8, TAM 3605. São Paulo, autorizado, 5630, decola da 10, com a direita da Euluda. 4231-108, saída da Euleda Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Da Euleda Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Cotejamento correto, chame para puxo em acionamento, TAM 3605. Chamará. Ô, Salvador, ô 962, bom dia. Boa 962, boa tarde, autorizado táxi de Alfa, Juliette, Pátio 1, portão 09, atente ao veículo, follow-me no através do 08. Gente, Alfa Juliette, até o 09, fala minha partida do 08 ou 962. Estabilizado. Torre 1 no 895. Alfa. Obrigado, 895. O VMN que Mike reposta na final de 3 minisão no 7, abandona e espera na rotatória. Aparei na final de 3 milhas, 90 mais. Zona 44, Solos 43, livre direito, chame Sol em 1-2, zona 2, Sol 9. 2-9, da 3, zona 44. Funciona 6330, na escuta. Vivo na escuta. 6330, vento 150 graus, 109, tráfego avistado, livre pouso, piscina 0. 6330, livre pouso aqui na 190, obrigado. 6330, para informação, tráfego à sua esquerda, um Papa 28 Alfa, aproximando no final da 97, não interfere na sua aproximação. Obrigado. 6314. O que mais tem condições de empregar maior velocidade para aproximação da 197? Afirmo. Gente, não é bem que mais que a parte na final de 3 vezes. Tráfego do Salvador, é o trip 544743, posição de número 6. Tem ciência da informação Oscar, senhora poderia, por gentileza, nos adiantar a nossa provável subida para o destino Barreiras? Momo, triple 5447. Momo, muito obrigado. Autorizado. Confirmar que é que são incêndios, quanto tempo pode esperar? Quanto tempo pode esperar, vou confirmar. Solo, boa tarde, Oxenero 6330, pressiona Alfa. Oxenero 6330, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, Alfa antes da Juliette, 6330. 99. Decolagem 10, o número 10. Localizador da 10, 3290 visual. 3290, Torre 1895. 1-1-8-9-5, tá? 3-2-9-0. Cópia. Nativo, pode prosseguir. Autorizado Barreiras, nível 200. Decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Momo Vatap. Aciona 5441 no controle 1-2-0-8. Estamos autorizados para Barreiras 300, decolada 10 com curva esquerda, Momo Vatap 5441 é o transponder, 1208 será o controle de saída para o trip 5447. Trip 5447, protegimento correto, time para puxa acionamento. Bate 3, posição 6 para puxa acionamento, chamaremos o trip 5447. Oxalá 6330, ingresso Juliette, portão 05. Obrigado, Juliette 05. Linha 7074, no hotel, confirme. Já se encontra na interseção ou vai taxiar? 1227, confirme. É o número 1 para pouso? Afirmo. Obrigado. Passou Simbra, baixada e travada. 3290, cheque trem livre, pouso 90, ventou no 70 graus, 109. Livre pouso, trem baixado travado, tá? 3-10-0. 1-1-6-7, decola 247, chame controle 1-2-0-8, bom voo. 1-2-0-8, gol 1-1-6-7, obrigado. Também aqui, Mike, solo 247, autorizado backtrack, taxa até o pátio 4, reporte livrando a pista. Vou direto, Linda, sobe 360, gol 1-1-6-7. Como é que X-ray visual com tráfego nacional? Afirmativo visual com tráfego nacional, vamos ver. Após a passagem do tráfego, a Nima tem captura no zero. Após o tráfego nacional, a Nima tem no zero, um pouco mais de tudo. Sim, para a torre. Novamente, como é que é o estacionário livre de frequência? Espera 74, mantém ponto, espera. Controle Salvador, boa tarde, passaredo 2230, informação Oscar. Passaredo 2230, Passarito 2230, desça para o 060, vou a man para chegada a man. 060, a man, chegada a man, 2230. Tiete, parte 1, até o ponto de espera, reporte no ponto de espera da CAP 010. Decola da 10 com a primeira curva pela direita, segue perfil da Euleda Bidev, aciona 5433, controle 120.8, azul 4089. Confirma a última posição da Euleda Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Da Euleda Bidev, está autorizado, Vitória, 350. Cotejamento correto, chame quando pronto, azul 4089. Fala Salvador, TAM 3290. TAM 3290, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 08, parte 1. Alfa Juliette, portão 08, parte 1, ciente. Linha 7074, ingresso na piscina 0, reporta quando pronto para decolagem. O FMAC X-Ray decolado ao 51, curva à direita, mantém restrição de 1 a 1.000 pés e reporte para cruzamento da sinal da 35. Direita, mantém 1.000 pés, reporta para cruzar a sinal da 35, o FMAC X-Ray. Aguarde para depois. Linha 7074, livre decolagem, piscina 0, vento 160 graus, 99. Linha 7074, decolar 52, curva esquerda, mantém a restrição de 1 mil pés no corredor forte, chame o controle 120.8, morro. 74 vai aumentar no máximo 1 mil pés, chame o controle 1289. 120.8, 7074. É, corrigindo 1208. Para cruzar a final da 35, Mac X-Ray. Golf Mac X-Ray autorizado, cruzamento da final da 35, chame o controle 120.8, morro. 208, boa. Controle Salvador, Marinha 7074. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Golf Mike X-Ray. Papa Romeu, Golf Mike X-Ray, mantendo-se em condições visuais, 1.000 pés no corredor axé. Se a gente mantém 1.000 pés no corredor axé, quando possível, solicito 085 direto para o São Paulo. Gente, aguarde. 1227, desça para 2.000 pés, ajuste no 015. Está autorizado e LS X-Ray reporte estabilizado. 2015, Gol 1227, autorizado. Gol no 167, chama Recife 1251, bom voo. Recife 1251, Gol no 167. Passarela 2230, desça para 3.000 pés, ajuste 1015 agora. 3.015, 2230. Controle Salvador, Marinha 7074. Confirme para o controle? Marinha 7074. Marinha 7074, prossiga. O 74 é decolado, cruzando 800, acendendo para 1.000 pés na reia forte. Está visual para Maceió, acionado 5431. Gente, Marinha 7074 informa, irá manter 1.000 pés até Maceió? Após o corredor forte, o 74 vai manter 1.500 pés. descente no 1510, Marinha 7074, assim que possível. O estimado do ingresso na terminal Aracaju, do bloqueio em Aracaju e do pouso em Maceió. 74 estima o cruzamento do ingresso terminal Aracaju aos 1710, correção aos 1630, bloqueio de Aracaju aos 1710 e Maceió pouso aos 1820. Bravo, autorizado São Paulo, via Pizulu 10, nível 470, decola da 17 com a primeira curva pela direita, segue perfil da Euleda, após Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, aciona 5430, controle 120 decimal 8. Leste Alfa Romeo, aciona a identificação, desce até o 050, voando o ITAP. Correção, Juliette Alfa Romeo, mantenha o 090. Afirmo, mantenha o 090, Juliette Alfa Romeo. Confirme? 1867 da Oca, Brasília. 1867, Oca, confere, pronto, cópia? Afirmo. Autorizado Brasília, via Pesulu 17, nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil Arpó, Elefa. Aciona 5436, controle em 120.8. 360 Brasília, Pesulu 17, desce pela direita, Arpó, Elefa. 5436-08-867. Corrigimento correto, chama quando pronto, gol no 867. Confirme? Juliette Alfa Romeo Azul 4089, autorizado. Chibete acionamento, chama para o táxi. Barros. No localizador, sim. No ILS ainda não. Chama a torre, 1-8-9-5, bom posto. Obrigado. Autoriza descer para 2000 ou 2230? Está autorizado, 2000 pés, ILS é negativo. Mantém ainda 3000 pés, o 2230. Mantém 3, meu 223. Botará baixa travada 23. Sai. Sente pessoal, começa com 223. Não baixou, travou, 227. 700, livre pouso, pistola 0, vento 180 graus, 99. Pouso autorizado, 227. 180 com 11, é isso? Afirmo. Obrigado. Cerezo 2230, está autorizado 2000 pés e Electric X-Ray reporta estabilizado. Portaré estabilizado no X-Ray 2230. Azul 4089, previsão para o PLB? Uno, uno, sete. Sente, autoriza táxi, direito índia até o ponto de espera. Quando lá, chame torre em 118-95, ajuste na 015, azul 4089. Então, 3605, observe o táxi do Embraer da Azul à retaguarda, coordenando com a equipe de São Alexandre para o táxi. Vou chamar para o táxi, não. Controle o Juliet Alfa Romeo, já de Borisil, vai para lá, Salvador. Juliet Alfa Romeo, voa Conde. Voa direto Conde, Juliet Alfa Romeo. A Sereda 2230, estabilizou? Estabilizou, 2230. Torre 1895. 1895. Aguarde. Papa Romeo Golf Mike X-Ray, informa o tráfego 12 horas, 9 milhas rumo Nordeste, mantendo o 090. Mantenha o nível 075, Golf Mike X-Ray. Mantendo o 075, que é o mesmo ponto que é o Mike X-Ray. Cometa 21, aciona a identificação, desça para o 050, voa a ITAP para a chegada Mari. 21, desça 9. Direito 219, graças a Deus.